peãozada, dançando lá no garpão. Meu trem gauchinho amado, a minha China querida, é tudo na minha vida, em meu coração. Listada, minha chilena prateada, meu lenço de seda azul, meu pingo de puro sangue, meu laço forte trançado, meu campo verde, meu gado, Rio Grande do Sul. Nesta marvada saudade que meu velho peito guarda, ela é muito mais amarga do que o chimarrão.